Artigos originais. A pesquisa de tipo etnográfico como caminho possível para investigar as experiências na escola. Autora, Marina Novaes de Sena, doutora em Educação Escolar pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus de Araraquara. Resumo. O presente artigo tem como objetivo refletir em que medida a pesquisa etnográfica pode contribuir para pensar sobre a experiência na educação escolar. Para tanto, inicialmente, discorremos sobre o conceito de experiência utilizado por La Rosa. Em seguida, refletimos sobre a concepção de pesquisa etnográfica e em que medida se configura como uma ferramenta potente para olhar para a educação escolar. Nos apoiamos em uma compreensão de educação para a experiência como as trocas escolares que, de alguma maneira, nos atravessam e nos transformam. Para tanto, buscamos refúgio em uma literatura que busca ver a educação para além de grandes prescrições. Assim, uma educação menor que abre espaços para os silêncios e que se propõe ser inventiva. No decorrer de nossas reflexões acerca da etnografia, concluímos como a investigação do tipo etnográfico articula-se com a ideia de uma educação para a experiência, pois também se vincula um olhar para o menor, para o cotidiano, para a cultura, para aquilo que não está dito, ou seja, para além das normas. Seria impossível pensar a educação como experiência por meio apenas dos manuais de aluno, das regras da escola, dos princípios discursados. Assim, é necessário destacar uma metodologia de investigação instrumentalizada a olhar para os investimentos afetivos capazes de mover as ações dos sujeitos envolvidos na pesquisa. Para tanto, um estudo do tipo etnográfico se configura como importante ferramenta para analisar a dinâmica e variável maneira pela qual os indivíduos constroem o que são. Palavras-chave: educação escolar, experiência, liberdade, etnografia.